inserir em ti. Pensamentos vêm e vão, doeu demais quando eu te vi partir. Oh, eu vou ter que admitir, é você que faz meu coração perder toda a minha razão. Quem de nós errou? Não sei. O que me importa é o teu amor. Quem de nós errou? Não sei. Te quero de corpo, alma e coração. Oh. Alanzinho, simplesmente romântico. Ei, não encontrei mais solução pra curar o que feri em ti. Pensamentos vêm e vão, doeu demais quando eu te vi partir. Oh, eu vou ter que admitir, é você que faz meu coração perder toda a minha razão. Quem de nós errou? Não sei. O que me importa é o teu amor. Quem de nós errou? Não sei. Te quero de corpo, alma e coração. Oh.